necessito do teu grande amor. Faz fluir em mim o verdadeiro louvor que transborda dentro do meu coração. Prega tua palavra pra toda esta nação. Tua face quero ver, me rendo aos teus pés. Fazer cumprir tua lei, os mandamentos de Moisés. Orar, jejuar, por mim purificar. Somente de ti sedento vou ficar. Sedentos da tua presença, sedentos da tua autoridade, da tua graça. Ó, grande Pai, tenha misericórdia de cada uma de nossas vidas. Ó, meu Senhor Jesus, o teu caminho é que me conduz. Da tua morte lá na cruz. Da tua morte lá na cruz. Nesse começo de 2011, eu venho apresentar cada vida na tua presença, Senhor. Litoral do Rio de Janeiro, Nordeste brasileiro, São Paulo. Várias pessoas soterradas, várias pessoas debaixo d'água. Venha ter misericórdia de cada uma dessas vidas, Espírito Santo. Venha apresentar e revelar a sua face. Em nome de Jesus. Eu creio no Deus vivo que criou a terra e o ar. Eu creio no Deus vivo que por amor abriu o mar. Eu creio no Deus que desde o início era o fim. Eu creio no Pai que deu seu filho por mim. Caminhando segundo a tua vontade, eu vou vivendo, mas me desviando da maldade. Eu vou vivendo, buscando e trilhando o caminho da paz. Vou vigiando antes que seja tarde demais. Sara minhas feridas, em meio à tempestade me mostra a saída, que não me deixa vagar, cair no fel, pois ele é a direção, Cordeiro Santo de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o filho de Jeová. Ele é o caminho, irmão, a verdade, toda a vida. Ele é o único santo que sara minhas feridas. Então por que, irmão, vagar em vão? Então por que me diz sofrer na escuridão? Peço ao Senhor Jesus que hoje venha mudar a história de cada um que escuta esse som. Venha restaurar os sonhos e mudar a história. Em nome de Jesus.